Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Você chegou lá, Caim. Eu queria conversar com você. Vou me enrolando assim, que a gente deve. Ah, tá bom. Eu queria te mostrar um lugar, se você não estiver ocupado agora. Não, de jeito nenhum. Vou tipo, saindo com ele da escola. Eu vi esse lugar no caminho da escola e eu queria ir lá. Ok. Como Vitor, quero ir, sabe, né, tipo, nesses lugares que tem toda a cidadezinha, tipo um morro, assim, que dá pra ver, ó, a cidade, assim, no horizonte? Um mirante. Porque as pessoas vão estacionar o carro pra exatamente. Fazer. Exatamente. Vou levar o Caim lá. Caim, você já tá vendo pela rota. Olha, essa menina com intenções maldosas em cima do Flash. Meu nome não é Caim, meu nome é Flash agora. Tudo bom, Ellen. E aí? Aí. Chegam lá, né? Chego lá e tipo, me sento assim, no, de frente pro horizonte. Eu sento do lado dela. E fico olhando um pouquinho fixamente, assim, pro horizonte, sem olhar pro Caim. Em silêncio. Caim não faz nada? Eu tô olhando pro lado, assim, eu queria pedir desculpas por aquele dia. Ela se vira pra ele. Desculpas? Eu acho que eu fui um pouco precipitado. Ele vai, tipo, meio que desviando o olhar. A cabeça dele, ele tinha uma coisa muito bem organizada pra dizer, mas agora deu um branco enorme, ele não consegue falar. Tá, ele entende que ele tá constrangido, não diz nada, volta a olhar pro horizonte e começa a falar. Eu gostava mais de Nova York, mas... Aqui tem uma coisa boa, né? Que é mais tranquilo. O ruim de uma cidade como Nova York é que era tudo tão agitado, sabe? Não dava pra pensar direito. E aqui é tão tranquilo. Você gosta daqui, Caim? Eu tô olhando pro horizonte também. Eu paro... Eu nunca parei pra pensar nisso. Ah, foi onde eu nasci, eu cresci. Nunca morei em outra cidade. Gosto daqui. Você nunca pensou em ir embora? Sei lá, fugir daqui? Mas, nossa. Na verdade, algumas vezes pensei que talvez devesse estar em outro lugar que não aqui. Mas, tá, sei lá. Nunca pensei em ir embora daqui, só. Os pais estão. Ela fica olhando pro, tipo, pro rosto do Caim enquanto ele fala isso. Aí eu olho pra ela e tipo, você quer fugir daqui? Não, só me ocorreu, sei lá, que aqui é, deve, às vezes deve ser um saco, né? Não acontece nada. É, nas últimas semanas até que aconteceu bastante coisa, né? Foi bem estranho. Não costuma acontecer muita coisa mesmo. Desde que você chegou, as coisas estão bem agitadas. Aí ele pega a mão do Caim. Dá aqui sua mão. E Caim fica vermelho que nem um pimentão. Obviamente. Você já fez isso quando criança? Ela cata e tipo, abre a palma da mão dele. E depois fecha os dedos, assim, meio forte. E começa a flexionar os dedos do Caim. Depois abre e dá uns tapas na palma da mão dele. Fecha de novo e flexiona de novo. E depois ela abre e passa, tipo, o dedo indicador. Au, au. No meio da palma dele. Funcionou? Sua mão tá formigando? Sim, bastante. Não só a mão. Eu quero rolar o teste aqui, Victor. Eu acho, é isso que eu ia falar. Beleza, role. Ah, acho que eu consegui, hein? Caramba. Por que não, né? Turn someone on. É, tá aí com as opções, gente? Não, 10 ou mais, você ganha uma string. Não tinha um... Ah, ele não escolhe, né? Já ganha direto. Não, é, porque você conseguiu 10 ou mais. Se fosse 7 ou 9, tinha as escolhas do Caim. Peraí, deixa eu marcar aqui. Marca essa string. Deixa eu anotar aqui também. 3. Peraí, é ele que ganha com você. Ah. Não é você que ganha dela. Peraí, 3 com o Caim. Ok. Nossa, Caim, você tá... enrolado na mão dessa mulher. Cara, a Jessie, ela fica envenenando a Marina. Tô enroladada. Eu caí, a Marina. Aí ela cata e olha pra ele, assim. Tipo, fica meio um pouco constrangida antes de começar a falar. É, tem que admitir que eu pensei bastante naquilo que aconteceu. E, eu estaria mentindo se eu falasse que não mexeu um pouco comigo, mas... Ah, espero que não te chateie, mas eu tô um pouco confuso agora, se, sabe? Eu acho que a gente, por enquanto, devia ser só amigos. Não, assim, fico meio, cara, meio chateada por um segundo. A gente faz, não, tudo bem, eu entendo, eu fui... super impulsivo e não levei em conta como você tava se sentindo. Ô, Caim, nesse momento que ela falou isso, acho que é legal a gente ser só amigos e tal, você, antes de falar qualquer coisa, você escuta no fundo da sua cabeça. Eita! Você escutou alguma coisa? Ela, não. Não. Não escutei. O que que foi? Não, nada. Nada mesmo. Foi só. Deve ter sido vento. Eu nem sei se tá ventando. Mas, olha, aquilo que você fez por mim na floresta, não sei nem direito o que aconteceu, mas significou muito pra mim. Eu queria que você soubesse. Ela dá tipo uma apertada na mão dele que ela não soltou até agora. Ah, eu fiz o que eu achava que tinha que fazer, não. É, eu tô muito grata por isso. E ela abraça ele. Eu abraço, obviamente. Depois que termina o abraço, ela solta a mão dele, levanta, tipo, sabe, tira a poeira das pernas e... Ah, eu tenho que ir, mas à noite, se você quiser comer alguma coisa, eu te ligo. Ah, ok. Daí ele. Tem mais qualquer coisa? Essa é muito venenosa, gente. Vamos tomar algo, tipo um banho? Aí a Ellie vai embora, vai pra casa dela. E aí, Kai? Eu fico sentado lá mais um tempo, meio esperando, né? Dá uma baixada. Beleza. Dá pra levantar? Zoe. Eu. Você tá indo em direção à sua casa, né? Com a cabeça atulhada das últimas coisas que foram acontecendo. Uhum. E você vai caminhando e pensando, etc e tal. E você tá perdida nos próprios pensamentos até que você pise em alguma coisa e escuta um estalo e volta pro mundo real, sabe? Dá aquela despertada. Você dá aquela erguida assim no pé pra ver no que você pisou e você pisou num galho seco. E aí você dá uma olhada em volta e o que raios você tá fazendo no meio da floresta? Ai, meu Deus. Não tem nenhum demônio pra me proteger aqui, hein? Agora é que vai ser. Você não sabe como chegou aí. Você tá bem perdida, né? Você tá bem no meio da floresta mesmo. Parece que mais à frente se abre uma clareira. É, eu vou pra lá, né, gente? Uma clareira. Decisões estúpidas de adolescentes. Quando você chega na clareira, algo chama a sua atenção, né? Tem um desnível, uma pequena ravina. Você dá uma olhada pra baixo e você bate e tudo vem instantâneo na sua cabeça. Você olha e tem um corpo ali. É o do Victor e ele está nu. Eita! Mas ele tá... Ixi, peraí. Eu vou checar se ele tá vivo. Mas vai ser meio difícil eu checar se ele tá vivo, né? Mas você eu vou chega checar lá se e eu ele não tá sei. Desmaiado, né? Tá sem fazer nada. Você vai pegar e começar a mexer nele, né? Você põe eu a mão... Eu vou tentar, tipo, dar um chacoalhão assim. Você põe a mão dele, nele, o corpo frio. É, seu pai te ensinou o mínimo pra você conseguir ver um pulso, alguma coisa. Você põe, não tem pulso. Você começa a dar uma chacoalhada nele. Tentando trazer, tentando fazer alguma coisa. Num primeiro momento, nada acontece. E aí, Victor, aí você acorda. Então dou aquele... Né? Levantando rápido, assim, olha em volta, meio assustado. E o que que eu vejo? É, você assusta a Zoe pra caralho, porque ela tava mexendo no seu corpo frio e sem pulso, e você começou a chacoalhar ele, e de repente o cara, como se estivesse recobrando aí, saindo, se afogando, né, tomando aquela primeira lufada de ar. E aí, Zoe, você tá na floresta, você tá nu e a Zoe tá na sua frente, é isso que você vê. Aí, Victor, então. Isso. Tá. Eu vejo a Zoe na minha frente, assim. Você vê a Zoe. Zoe, você... Lá vem. E eu estou nu. Você está nu. E você não faz ideia do que aconteceu com você. A última coisa que eu me lembro é a mão no pescoço. E dor. Muita dor. Como se o seu corpo... Como se você estivesse pegando fogo. Então... Eu olho pra mim, olho pra Zoe. Quando eu cheguei, já tava assim, mano. Não. Eu dou meu sorrisinho cínico e falo, tá gostando da vista? Ai, não é como se eu não tivesse nunca visto na minha frente antes, né? Aposto que não desse jeito. Vem cá, a gente precisa conversar e eu preciso de uma toalha ou... uma roupa ou alguma coisa. Eu abro minha mochila, tem umas coisas da aula de educação física lá, eu passo pra ele, sei lá, uma toalha. Ou você tem alguma sugestão, mestre? Educação física. Então, ela me passa a toalha, eu passo na cabeça, assim, pra tirar um pouco toalha de rosto, né? Porque é a menor toalha que eu tenho na minha bolsa. Cara, quase um lenço. Né, então eu tiro a terra, né, a sujeira, assim. Ah, que dia é hoje? Boa pergunta, que dia é hoje, mestre? Faz as contas com mais 15 quinta-feira. Dias. Você ficou fora 15 dias. Ah, fuck. Tô meio confuso, Eu vou. hein? Eu tô meio confuso ainda. Escuta, eu posso. A gente precisa conversar sobre algumas coisas, sabe? Aquelas coisas. Mas aqui não é um bom lugar. Tem algumas coisas muito sérias para falar. Será que eu posso te encontrar em algum lugar depois? Em algum lugar tranquilo? Não sei. Tipo, na sua casa? Na minha casa vai ter meu pai e minha mãe. A gente vai poder conversar sobre o que você precisa conversar comigo na minha casa? Acho que não. Então na minha, pode ser? Pode ser. Pega leve nas raves, cara. Como é que eu vou dizer isso pra você? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu estive morto pelos últimos 15 dias. É, quando eu cheguei aqui, você definitivamente estava morto. Você não tinha pulso e seu corpo estava frio, gelado. A sua falta de surpresa sobre essa declaração é reveladora. Eu me aprendi a me adaptar rápido. Ok. Eu me aprendi? Foda, hein? Desculpa aí. Vai ter mais algumas coisas que você precisa saber. Eu vou te contar Eu tudo. acho que realmente a gente está precisando ter uma conversa séria. Você veio aqui de carro? Não. Na verdade, eu vim andando mesmo. Aliás, você sabe como que a gente sai daqui? Eu sei. Então, por favor. Então a gente vai tentando sair da floresta Beleza. e em direção à minha casa e durante a conversa eu pergunto casualmente. Ah, e me diz uma coisa, faz 15 dias que eu tô fora, você soube do Zack? Ah, você sabe do Zeke. Todo mundo sabe do Zeke. O Zeke, bom, parece que os problemas que ele vem tendo há um tempo finalmente foram demais e ele tomou algumas atitudes drásticas. Mas parece que ele tá em coma no hospital. Como assim, coma? Ele tá em coma O no hospital. desapontamento na sua voz. Tá bom. Tá bom. Eu fico olhando e falo assim, ele tá muito frustrado com essa situação. Tudo bem, tudo bem. Mas só tô fora 15 dias e a Ellie? Ela perguntou de mim? Eu não fico monitorando as suas namoradinhas e a gente realmente não conversa, eu e ela. Não, não é aquela minha namoradinha, nada disso. É só que. Sei. Algumas das coisas que nós vamos conversar podem ter a ver com ela e o bem-estar dela, sabe? O bem-estar com ela não tá muito alto nas minhas prioridades, eu devo dizer. Não, não, nem nas minhas, evidentemente. É claro. Né? Enfim. Vamos pra minha casa, eu não me sinto à vontade de discutir esse assunto. Aqui, por mais fresco que esteja. Ela De tenta muitas coisas manter contato visual com os olhos dele, entendeu? Meus olhos estão aqui em cima. Exatamente. Beleza, e vocês estão indo para casa do Victor, então. Para a mansão do Victor. Ok. Caim, eventualmente você se recupera, né, o suficiente pelo menos para ir para sua casa. Sim. E aí, você chega lá. E eu ligo meu computador e começo a olhar as coisas que estavam acontecendo nas minhas redes sociais e tá no jogo e tal, mas tá me dando muito sono depois das aulas muito divertidas que tive no colégio. Eu tô mexendo no computador, mas tô dando umas pescadas. Eu tô tentando não dormir, mas eu acabo dormindo. E eu tenho um sonho. E com o que você sonha? Posso narrar? Posso narrar só? Não, diga pra mim, com o que você sonha? Eu estou numa biblioteca, olhando uns jornais muito antigos. Tem série de notícias, mas a que chama minha atenção é alguma coisa sobre assassinatos misteriosos, inexplicados, desaparecimentos em série. E eu largo esse jornal de lado e saio procurar um livro. Que eu tô intrigado com a situação. Eu sei que eu quero procurar alguma coisa a respeito desse mistério. E eu tô lá fuçando os livros. Você está procurando numa biblioteca por um livro, né? X. E está correndo as mãos, e aí a sua mão vai em direção a um livro grosso, encadernado em couro, bem antigo, né? Com uns dizeres e letras douradas já bem gastas, quase apagadas, né? Bíblia Sagrada. Você nem sabe muito bem por quê, mas você vai com a mão em direção a esse livro. E você encosta nele, você vai, sabe, tirar o livro da prateleira, dá aquela tombada na lombada dele para tirar ele da prateleira. Uma mão segura o seu punho com muita força. Você olha e você vê um rosto enfaixado, todo coberto por faixas, né? Com um sorriso metálico. E ele olha para você, né? Você sente, você não vê os olhos dessa pessoa ou criatura, mas você sente que ele te olha profundamente no fundo dos seus olhos, e com a voz, né, grossa, retumbante, ecoando na igreja que você tá, ele fala: "Não!" E você acorda. Suado, assim, sabe? Taquicárdico. Então, eu acordo assustado, né? Bastante confuso, assim, um sonho tão vivo, assim, com uma criatura tão assustadora. Eu me lembro, né, que umas semanas antes eu tinha visto alguma coisa muito estranha, né, no espelho do meu quarto. Um flash, né? Que aquilo tinha me dado uma sensação muito ruim, mas achei que também tinha sido só um pesadelo, como esse. Mas eu vou em direção ao espelho, assim, levanto. Vou em direção ao espelho, assim. Vou olhar o espelho, enfim. Você tá aquela encarada, né, no espelho, e sua imagem te olhando de volta, e tudo parece pretty much normal. Razoavelmente normal e tranquilo. Eu olho para os lados, assim. A situação toda começa a lhe preocupar, porque você, pô, tô vendo coisas, ouvindo coisas, Sonhando coisas. sonhando coisas. E todas essas parecem ter coisas em comum, né? E me dá a sensação de que parece que tô deixando escapar alguma coisa importante, assim, mas eu não faço ideia do que seja, assim, né? Entendi. Passo a mão no meu cabelo, assim, coço a cabeça, assim, tentando puxar alguma coisa, alguma lembrança, mas não vem nada. Nada de bem. Beleza. Ellie, Oi. você chega em casa, né? A sua mãe olha para você, né? Boa tarde, filha, né? Ah, boa Como é tarde. que foi na escola hoje? Normal, mãe. Normal. O pai tá aí? Você vê que ela fala: não, seu pai foi trabalhar. Ah, então tá bom, subo o quarto. Aí você vê que você começa a subir, ela. Ellie, vem Ah, aqui. Vem aqui, volta. senta aqui na mesa comigo, por favor, minha filha. Cadê a Jessie? Sente na mesa. Tem alguma coisa que você quer me contar? Não. Não? Não. Tá. Faz 2 semanas e a gente ainda encontra pétalas de flor espalhadas pela sala. Ah. Foi realmente muitas flores que você recebeu. É, deve ter sido engano. Ah, é? O cartão com seu nome também? Tá, mãe, você quer falar do quê? Filha, eu só sinto que você tá tão distante de mim. Ah, que novidade, né? Você vê que ela dá uma respirada. Ellie, um dos motivos da gente se mudar para essa cidade é para ficar num lugar mais calmo, poder ter mais contato com a família, passarmos mais tempo juntas. Mãe, eu acho que você tá errando na sua dose do remédio. Mas é legal dar aquela respirada. Tá bom, tá bom. Você vai pelo menos me contar sobre as suas notas hoje na prova de matemática? As minhas notas? Só um instantinho. Abro a mala e coloco a prova que recebi de matemática na mesa. Você vê que ela olha assim, ela nem fala nada, ela dá aquela levantada de olho. A senhorita quer me explicar isso aqui? É a mudança, né, mãe? A gente acaba... É o ritmo, é diferente, aqui é mais puxado. Ah, entendi. A senhorita, por acaso, não está se distraindo com outras coisas ao invés de estudar, não é? Gostaria, mas aqui não tem muita coisa para se distrair. Digo, de vez em quando você sai, volta quando quer, não dá satisfação, a gente liga, você não atende. Mãe... Ah, tá. Depois a gente conversa, tá? Ela vai tentando sair, a não ser que a mãe dela fique chamando ela de novo, de novo, de novo. Você vê que a sua mãe meio que ela dá aquela bufada final, ela tá bom, mocinha, tá bom. Vai pro seu quarto, vai. Já tava indo. E sobe correndo. Uhum. E aí? Ah, ela vai pro quarto, ela queria falar com o pai dela, né? Que é a pessoa que ela sente mais próxima em casa. Mas como ele não tá, ela vai mandar uma mensagem pro Caim. Beleza, o que ela manda? Pronto, gente, tô de volta. Mandei no chat. Olha só, tá aqui rolando no chat. Espero ele responder ali, se deitado olhando pro teto. Eu recebo a mensagem, eu tô nessa cena. Eu tô nessa cena no celular dela, né? Exatamente. Eu acho. Meu Deus. Apesar de ser genial, acabou de me passar pela cabeça que quem estiver ouvindo isso não vai saber qual. Então... Eu ia falar, mas eu deixei quieto. Eu ia falar assim: é melhor alguém fazer tipo uma imagem. Simulando a conversa. Eu acho que vocês até podem continuar a conversa aí, mas se for uma coisa da cena assim curtinha, narrem quando podem responder. Tá. Se não, ninguém tá ouvindo. Tá, mas assim, basicamente a Ellie chama ele, sei lá, pra ir em algum lugar se eu matar o tempo. Entendi. Beleza. Então vocês estão combinando de ir em algum lugar. Lanchonete genérica da cidade. Beleza. Não tem muitas opções nessa cidade mesmo. No Mac. Então volta, Zoe e Victor. Victor, você está vestido, o que é uma evolução. Ah, sim, com certeza. Vamos ver por quanto tempo eu continuo. Ah. Eu vou falar uma coisa assim, metagaming, eu tô com um cagaço de levar um não, porque afinal de contas o poder do cara é negar, né, sexualmente os outros, mas faz parte do crescimento do personagem, então vamos aí, né? E aí? Então, eu chego em casa, né, falo com o criadagem, pra eles darem espaço. O criadagem tá muito feliz de te ver, né? E um deles, o seu mordomo, seu fiel mordomo, ele olha pra você, né? Mestre Victor, onde esteve? Estávamos todos preocupados. Morto. A polícia veio aqui? Morto. A polícia? O que eles queriam comigo? Bom, a escola informou que o senhor não estava, e uma coisa levou a outra, um desaparecimento de já 15 dias, vieram aqui perguntar, a xerife veio aqui. Ela queria saber se você tinha deixado a cidade, ou alguma coisa do tipo. Fantástico. O que você disse, eles? Eu disse que o senhor tinha problemas para resolver com relação à companhia. Ótimo, boa resposta. Mas, senhor, eu estava realmente preocupado ao ponto de entrar em contrato com os outros sócios da companhia. Nesse momento, a Zoe vê o Victor ficar mais branco ainda. Por outro só, você falou com ela? Não diretamente, mas eu falei com algum dos assessores dela. Eu pedi que mantivessem o assunto em sigilo por enquanto, mas eu vou imediatamente ligar para avisar que está tudo bem, que o senhor retornou. Eu chego muito próximo dele, assim, muito, muito próximo, e eu falo para ele, eu realmente espero, para o seu bem, que ela não se envolva nesse assunto. Você vê que ele dá aquela engolida seco, né? Ele... sim, senhor, imediatamente, senhor. Agora deixe-nos. Sim, senhor. Aí eu volto, assim, sorrindo. Então, Zoe, por aqui. Peraí, gente, peraí, segura o tranco, peraí, que eu tô... Segura o forninho, gente. Mãe! Vai, nessa cena é assim, né? O cara tá falando e cantando. Desce, sobe pro Victor. Empina, bola. Quer dizer então que a sua mãe é brava, Victor? É, ela é um problema. A mãe é sempre um problema. Diz que dá a resolver assistir o Hemlock Grove antes de jogar o jogo, né? Beleza, forninho? Ah, minha situação. Fica esse forninho, né? Enfim, por aqui, por favor. Uhum. E aí eu levo ela até o meu quarto. Fiquei com medo da biblioteca agora. A sua suíte? Minha suíte. O seu quarto é maior que a casa da Zoe. Fique à vontade, por favor. Onde que tem uma poltrona, uma cadeira, alguma coisa assim? Eu sento. Coloco minha mochila no chão. E aí, tipo... fico confortável e eu falo, por onde a gente começa? Bom, tá, vamos começar, eu acho que, do começo, se essa relação precisa ir para onde eu acho que ela precisa. Você já deve imaginar, mas eu gostaria, é bom que isso fique claro, eu sou um vampiro. Observando a reação delas. Cara, eu não vou ficar muito surpresa, porque eu já mexi com as coisas do Demo, e a gente já esteve numa igreja juntos, e tipo, eu já vi ele escondendo um corpo, então, né? Extremamente, você já tava somando mais um, você precisava dar um... Só precisava eliminar, tipo, né, acertar, assim, qual que era o ser sobrenatural que ele era. Diga, que eu sou. Bom... a sua reação foi surpreendente, não é todo dia que as pessoas lidam tão bem com isso. Que bom, isso vai tornar o resto mais fácil. Eu acho que pela nossa convivência você já sabe que eu já vi bastante coisa, então... É, eu sei que você pode fazer algumas coisas diferentes. Vamos colocar assim. O que é muito interessante, eu vou me aproximando dela. Agora, o que eu queria falar com você é o seguinte, eu tenho algumas novidades sobre a história da igreja, da Bíblia e tudo mais. É, eu lembro que da outra vez que a gente tinha conversado, você ia... você tinha encontrado algum material que o... como é que é o nome dele que morreu? Robbie. Qual deles? Isso. Que o Robbie tinha... coletado, juntado e depois você desapareceu. Então, eu fui até a casa dele e estava investigando as coisas dele e eu encontrei uma pasta com bem mais informação do que a que eu tinha. O problema é que eu encontrei também mais alguém, ou talvez fosse melhor dizer mais alguma coisa. Eu não sei quem ele era, eu não sei o que ele era, mas eles... ameaçou a mim e a todos nós nessa cidade. Ele queria que nós parássemos de perguntar sobre essa Bíblia e sobre o que estava acontecendo. Ele estava disposto a ameaçar a vida das pessoas que são importantes para mim. Ele me olha, Sueli, e eu olho assim para ela e ele ameaçou você. O que é uma mentira, mas eu não tô sabendo disso. Eu não sei disso, né, que é uma mentira. Não. Eu falei, eu vou falar assim, bom, eu fui continuar minhas próprias investigações e na biblioteca da escola, o professor de matemática, muito estranhamente, surgiu do nada e me indicou alguns livros, e desde então eu tô tendo alguns lapsos de memória. De repente, eu fiz uma prova que eu nunca fiz e eu tô no meio da floresta, sendo que eu tava indo para casa. Você acha que eles já possam estar, sei lá, de repente prejudicando as pessoas que você gosta e gosta, tipo, essa informação é nova para mim? Eu não sei. A gente precisa descobrir mais sobre esse vampiro, sobre esse professor de matemática. Eu vou chegando mais perto dela, tá sentada numa poltrona, né? Eu vou chegando mais perto e falo: Zoe, você tem que entender que eu não. Seja por circunstância, seja pelo que for, você é uma pessoa com quem eu consigo falar, com quem eu consigo contar essas coisas. É a última vez, faz mais de um século desde a última vez que eu contei para alguém sobre a minha verdadeira natureza. Eu, há 200 anos, eu não tinha alguém que pudesse chamar de amigo. E aí eu ajoelho assim Tudo bem? do lado da poltrona dela, né? E num gesto assim, como para mim isso fosse a coisa mais natural do mundo, eu coloco a cabeça no colo dela, e antes que ela possa reclamar de alguma coisa, eu digo: Zoe, eu não me sinto assim há mais tempo do que você ou seus pais estão vivos, mas estou assustado. A Zoe é dura na queda, mas, né, tudo tem limite, né? Como ela mantém todo mundo meio a certa distância, assim, e aí tem toda aquela coisa de que, é um cara que vive há séculos e ele tá demonstrando interesse em mim, e etc e tal. Ela tá movida pela situação e também confusa. Ok. E mais importante. Mas eu, meio awkward, assim, eu não vou nem passar a mão na cabeça dele, nem nada, entendeu? Tipo, eu fico meio sem saber como agir. E aí eu falo: Zoe, eu vou. Alguma coisa séria vai acontecer nessa cidade. Something is coming. E eu vou precisar da sua ajuda quando você chegar. Eu vou precisar que você esteja do meu lado. Eu falo assim, eu vou fazer o possível no para que a gente possa sobreviver o que tiver a caminho. Aí eu levanto assim, né? Eu acho que a gente tem mais força unidos do que separados. Ah, mas com certeza. Aí eu coloco, né, levanto do colo dela, né? Passo displicentemente a mão no cabelo dela e olho no, nos olhos dela e falo: Obrigado, Zoe. Você não tem ideia de quanto você foi, de quanto você. Não, isso é importante para mim. E aí eu vou rolar um Turn Someone On. Vixe Maria. Rollit. Ah, 12. Puta que pariu. Caramba, pega a string aí. Então, E age string. vamos anotar aqui uma string com a Zoe. Aí, como você, ela reagiu? Como ela reagiu? Não, perguntou pra Zoe. Como eu reagi? É isso. A Zoe tá meio paralisada, assim, tipo, ela nunca recebeu atenção masculina desse sentido antes, entendeu? Aí E ela tá tentando disfarçar. eu percebo que ela ficou assim, né? Tanto que eu ganhei uma string, eu me afasto um pouco. Eu acho que é melhor vocês, Zoe. Tem um efeito colateral da minha ressurreição. Talvez você deva saber, uma das maldições que aflige a minha bloodline é que aqueles da minha estirpe não podem nunca realmente morrer. Porém, depois que eu acordo, I'm quite hungry. E eu não quero fazer nada que você. Enfim, talvez seja melhor você ir agora. Eu só precisava te falar tudo isso antes de mais nada. Nesse momento eu pergunto, você tá jogando com ela ou você tá falando a verdade? Eu tô jogando. Beleza. Tá bom. Não, depois a Ellie que é maldosa. A Ellie que brinca com o sentimento dos outros. A Ellie e o Victor se merecem, gente. Se merecem demais. Sim, demais. Senhora. Então, tô esperando pra ver se ela E aí? fica, se ela vai. Okay. Ah, eu achei que o Victor queria falar alguma coisa. Não, eu vou embora. Não tô preparada para se alimentar também assim, né? Não, assim, eu vou levando ela para fora do meu quarto, né? Os meus mordomos podem te levar para fora. E quando ela tá quase saindo, assim, eu coloco a mão na cintura dela, eu falo perto da orelha dela sobre a parte de me alimentar. Você devia tentar qualquer dia. It's quite pleasurable. E aí eu ponho ela para fora. Tá bom, então eu Beleza? vou embora. Azul, até esqueci de perguntar como que ele foi parar lá no. Todas as perguntas relevantes não foram feitas. Exato. Aí depois que ela sai, assim, eu volto pra, tipo, dou aquela mudada de rosto, né? Volto aquela compostura. Ok, uma bruxa já foi. Preciso de mais aliados. Beleza, tá. Corte aí. Caim e Eli, onde vocês se encontram? Tá de noite e tal, né? Onde vocês se encontram? Ah, o Anoiteceu. Caim, né? O Caim conhece a cidade. Caim, onde você tá? A lanchonete genérica da cidade, eu preciso de um nome, quem tiver uma sugestão. Genéricos. Genérico. Genéricos. Ah, e aí, você se encontra lá? E eu tô esperando a Eli do lado de fora. Tá. Aí ele chega e. E aí, Caim? É aqui, o lugar é bom? Ah, é o único da cidade. Mas Ah, é muito bom, sim. Todo mundo sempre vem aqui. então tá bom. E aí eu vou entrando no Certo, lugar. não. E é uma lanchonete genérica de cidade pequena. Tá, faço o pedido genérico, né? Que os O personagens estão. cheeseburger. É o cheeseburger que os personagens não comem nunca, né? Ele fica lá na mesa. O milkshake que ninguém encosta também. Tudo bom. Fritas. Nossa, fritas Daí, legal, depois de um tempo, a Ellie começa. Caim, você ficou sabendo algo sobre o Victor? né? Olha com uma cara de. Sim. Por que raios eu ia saber dele? Eu falo, não, eu nem converso com ele, na verdade. Faz tempo, né, que ele sumiu. Que estranho. É, você já foi na casa dele, não foi? Ela dá uma disfarçada, morde um hambúrguer. Segura o hamburguinho. Ela ficava tipo olhando pra fora. É, Caim, o que mais que tem nessa cidade pra gente fazer? Lanchonete do genéricos tem. O que mais tem na cidade, mestre? Outras opções de lazer na cidade? Ah, não muitas. Você tá parado, né? Pensando nisso, tentando ver alguma coisa. Quando você dá aquela olhada por cima do ombro dela e você percebe que estão colando um cartaz anunciando um show. Jim Capello, Live on Lake. Still believe. Still believe on the lake. Still believe on the lake. Cara, eu só consigo pensar. Toda vez que eu vejo esse negócio, eu só consigo pensar no Epic Sax Guy, sabe? Sei. Eu falei que a gente ia deixar essa música tocando por 10 horas seguidas, assim, enquanto a gente estivesse jogando. Já saco. Eu já tinha planejado isso. falo, eu acho que a gente tem uma coisa pra fazer hoje. E eu mostro pra ela, tipo... Que não é hoje, né, o show, enfim. Enfim, na semana que vem, ou na outra. na data conveniente. Caim, você não acha que a gente deveria ir na casa do Victor ver se aconteceu alguma coisa? Na verdade, não. olha o potencial de ver umas oito saindo. Na sua mente, Caim, você escuta, chame-a para ir na sua casa. Mas é pra ir na casa de alguém, por que você não vai na minha casa? Na sua casa, ela pega de surpresa. Ah, tá bom. Pode ser. Tá bom? Tá. Vamos? Bom. Nem o Caim esperava, né, que ela fosse aceitar. Ele falou por falar. Vamos? Tá bom. Vamos lá, então. Beleza. Caim, você chega na sua casa com ela, né? Seus pais já estão... Seu pai vai levantando pra falar com você. Filho, não sei o que, você quer lá. E para. Tu trava. Amiga? É a Ellie. Ela chegou no começo do mês. A cena com a cabeça, assim, sem falar nada. Você vê que seu pai olha pra você. Você trouxe uma amiga? É. Uma menina? É. Olha, pai, ficando... aliviado. Ufa! Eu tava ficando constrangedor isso. Você tá começando a se sentir mal aí no meio, Ellie, mas o pai dele fala, não, claro, por favor, não vou atrapalhar vocês, por favor. Eu vou... Vocês querem que eu peça uma pizza, garotos? Ah, a gente já tomou lanche lá no Genéricos. Que <nossa. risos> Eu tava pensando nesse nome também, pra falar a verdade. Ah, ele fica lá olhando pra ele, pro pai. O pai tá saindo de lerdo, sabe? Andando de lado, assim. E como aí, é que Caim? É a casa do Caim? Que impressão que eu tenho entrar lá? Como é que é a sua casa, Caim? É uma casa simples, assim. Eu não moro... Definitivamente não é que nem a casa do Victor. Mas é bagunçado, é organizado... Como é que é isso? Ah, ela é simples, porém, assim, razoavelmente organizada, assim. É de pobre, mas é limpinho. É, tipo isso. A Ellie olha pro Caim, a gente vai ficar parado aqui? Não, vamos lá no meu pai. É. Tá. Vamos. Tá, beleza. Tá surpreendentemente muito fácil até agora. Beleza, você entra no quarto do Caim. Caim, você é o cara que preza pela organização e etc. Ou o seu quarto tem cueca em cima do monitor? Eu não tinha planejado. Ah, então com certeza tem uma cueca em cima do monitor. Eu vou, tipo, eu entro assim e saio catando as coisas. Jogo. Você dá aquela olhada assim de lado, mas você vê que a organização não é o forte. Forte. É um ambiente aconchegante e tal, etc, mas... Tá, ela vai, assim, entrando meio cautelosa, olha em volta, assim, senta na ponta da cama, assim, sabe, meio sem jeito. E fica observando ele juntando as coisas e dá aquela, tipo, corrida de olho em volta, assim, pra ver se algo chama a atenção dela. Quando você olha pro espelho, Ellie, você sente um leve arrepio. Ah, ela fica abismada, assim. Você dá aquela olhada pro espelho e dá um arrepio, assim, mano. Você se sente um pouco desconfortável. Ela passa a mão no braço, assim, como se estivesse sentindo frio, né? Tá tudo bem, Ellie? Tá, então, o que tem pra fazer aqui? Para, assim, olha pro computador, Quer jogar Titanfall? Quer jogar LOL? Uma partidinha de legal. Quer ver um filme na Netflix? Caim, você escuta na sua cabeça: peça e ela será sua. Eu olho assim. Não, pera. Que? Ele tá falando sozinho? Provavelmente. Ela fica olhando pra ele, assim, meio um pouco assustada. Não, não. Quer ver um filme na Netflix? Tá, pode ser. Tem algum filme que você quer ver? Não sei se eu vou ligando no computador. Não sei, escolhe você. Algum gênero que você goste? Terror. Terror. Tá bom. Você vai colocar o exorcista pra assistir caminhar. Você quer um filme de terror? Terror ou é aquele terror? Terror, gore. A menina hardcore. Põe a centopeia humana aí. Aí eu começo a dar uma olhada, assim, tô procurando no site algum filme interessante. Além de agora, alguma outra coisa? Não sei, talvez terror clássico. Algum tipo de monstro em especial? Ah, escolhe você. Ah, tá bom. Então, deixa eu fuçar. Tô procurando, digitando e tal. Vamos ver o que tem na Netflix. Vamos, Oh. garoto, peça. Eu paro. Não, não, não, não. Aí ele levanta assim, deixa eu ver, e tipo, vai levar a mão no mouse, mas toca na mão dele. Quero fazer uma rolagem. Vai rolar o quê? Turn someone on. Então rola. Eita, nós. Essa é a rolagem da desgraça. Sete. Sete. No sete, a escolha do Caim. Ou ele se entrega a você, ou ele promete algo que pensa que você quer, ou ele te dá uma string. Vou dar um string. Caramba, é. Muitas strings. Caramba, você tem quanto? Umas 10 strings no. Umas 500. Tem umas 3, eu acho. Tá indo pra 4 agora, 4. com essa. Eu Daí ela coloca em um filme paro assim qualquer de terror. e fico olhando para ela, assim, fixamente. Ela para e olha pro Caim. O que que foi? Continua olhando assim. Não, não, não é nada. Ah, então tá Olho bom. pra mão dela, assim. Ela coloca o filme e tipo, já vai pra cama, assim. Senta na cama. Fica reencostada. Sabe, meio deitada. Eu levanto e sento do lado dela. Tá, ela tá parada ali. Vamos lá, só. Começo a passar o filme. Vai só assistir um filme com ela. Da Beleza. parte da L, sim. Da parte da L, sim. Talvez esteja passando outro filme na minha cabeça aí. Pega um travesseiro e põe no seu colo, só por garantia. E você tá no quarto assistindo o filme com ela, né, Caim? Pensando nisso. E novamente você escuta, né? Não é à toa que ela prefere ele. Vixe. Eu paro, assim. Tava prestando atenção no filme, assim. Eu Olhe olho pro pra ela, espelho. garoto. Olhe pra ela. Ela está aqui, ela está do seu lado. Ela é sua. E eu posso dá-la. Eu levanto, assim, tipo, eu tava encostado, assim, assim. Fico olhando, assim. Tá, ele olha pra ele. O que que foi? E você não quer? Você não aceita? Eu coloco assim, levo as mãos, assim, à cabeça. A Ellie, tipo, se levanta, ela tava deitada e ela fica sentada. Caim, tudo bem? Não, não. Não, não. Ela se levanta e vai se aproximar do Caim, assim. Vai chegando próxima dele, assim, né? Conforme você vai chegando próxima dele, as luzes começam a falhar, sabe? Vão piscando. Ela tava se aproximando, ela, sabe, dá aquele passo em falso e para e olha em volta. A luz dá aquela piscada, né? Ela tá meio indo e voltando. O Caim tá parado meio que de costas, né? Pra você. Você não tá vendo o rosto dele. Ela vai, sabe, pôr a mão no ombro dele, assim. Caim, tá tudo bem? Nessa que você põe a mão no ombro dele, dá aquela... Ele vira pra te olhar, né? Dá aquela piscada de luz. E por um momento não é o rosto dele que você vê. Tá, ela se assusta, tira a mão e dá dois passos pra trás. Rola um roll steady. Rola com cold. Com 10 ou mais, você keep your cool, né? E você pode escolher um. É, perguntar ao mestre, fazer pro mestre uma pergunta sobre essa situação. Remover uma condition ou carregar mais um para a próxima cena. Durante esta cena, aliás, perdão. Fazer uma pergunta, tirar a condição, não tenho nenhuma, né? Uhum. Fazer uma pergunta, peraí. Vou escolher ganhar mais um numa possível rolagem. Mais um pra essa cena. Tá, pra essa cena. Beleza, tá. Então tá bom. E aí? Tá, ela fica parada assim, tipo, deu dois passos e parou. E tá olhando assustada pro Caim. Caim? Sim. A voz na sua cabeça, Caim, já tá... Não é mais como se você... Ah, estou escutando um sussurro, tá mal definida, não. Agora, a voz na sua cabeça fala continuamente, parece que tá gritando com você. Você mal escuta a voz da Ellie. Aquilo começa a mexer com você, seu coração começa a palpitar, você começa a suar, você olha para os lados e não sabe de onde veio essa voz. Pros lados, assim, eu levo, assim, as mãos na minha cabeça, assim, como se estivesse tentando tapar os ouvidos, assim, sabe? Assim, tipo, não, não, porque você tá falando isso, não? Quem é você? Eu vou falando, tipo, tá, bem confuso, assim. Aí ele vai tentar se aproximar de novo, assim, e acudir ele, sabe? Uhum. Enquanto ele tá parado ouvindo isso, né? É, que ele tá com a mão na cabeça, assim, né, perturbada, vai tentar, sabe, pôr a mão nele, fazer ele voltar a si. Você... O que a voz tá falando? Hum? O que a voz tá falando? Ela continua falando isso, ela tá... ela fala várias frases agora, mas a maioria com relação ao fato de você não tá fazendo nada, você é fraco, ela não te quer, ela quer ele. Não. Falando não, não, assim. Calma, Caim. Tô aqui, calma. Você encosta nele e dá um pequeno choque assim na sua mão no primeiro momento. Você encosta e dá um estalinho na sua mão. Seu... Meu Deus. Seu broxa. Tá, o Victor. Ela coloca a mão e assim, no reflexo ela tira. E tenta colocar a mão de novo, assim, com mais firmeza. E meio que dá uma balançada nele e fala, Caim, Caim! Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Não, não. Caim, eu tô ajuda. Aqui. Calma. A voz na sua cabeça, né, fala, se você não vai fazer nada, Então eu farei! E o seu demônio torra uma string sua, te oferece um ponto de XP pra você virar pra cima e agarrar a Ellie. Mas você já chega assim, cara, selvagem, é mão no peito e beijando tudo. Você vai na violência. Tá. Ele faz isso mesmo ou é opção? Hã? Ele faz isso, é obrigado? É, tô torrando uma... Você tá perdendo uma string pra mim. Eu tô gastando uma string e dando um ponto de XP pra ele fazer isso mesmo. Tá, então a Ellie vai tentar se desvencilhar. E dada a situação, ela vai sair correndo. Ela vai sair correndo, ela vai tentar machucar ele, ela vai tentar... Não, ela não vai tentar machucar ele, ela vai tentar, tipo, se desvencilhar e sair correndo. Olha o seu runaway. Posso usar aquele tem que usar o bônus antes ou eu posso usar depois? Pode usar depois. É, acho que eu vou... Não, nem usando. É bônus de mais um. Eu posso usar a minha string com ele pra ganhar mais um? Pode. Tá, então vou usar uma string dele e o bônus. E daí... Ah não, nem assim, né? Porque vai pra 6. E é pra 6 essa. É, não adianta. É, então é isso mesmo, falhei. Beleza, mas assim, você tá tentando correr, você tá lá embaixo dele. Você tá fazendo o quê? Você tá gritando? É, ela grita, começa a gritar, para Caim, e tenta desvencilhar, se debate, em última instância começa a arranhar ele. Desse para Caim, né, dá esse negócio, a porta abre de sopetão e é o pai do Caim olhando a cena, e nesse momento o Caim recobra a consciência dele, né, você para e... Cara, o que você tava fazendo? Eu senti os olhos arregalados. Você sai de cima, né? E o que, tá, que você faz, assim, no momento que ele afrouxa, assim, um aperto, ela já sai rápido, passa pelo pai dele e já sai correndo dali, chorando. Beleza. Então... Caim, você fica parado, né, olhando para suas mãos e pensando no que você... O que você fez nesse momento. Beleza. O que vai gerar pra gente um reencontro muito legal no dia seguinte na escola. Oh, yes. Que dia mais feliz. Mas já vai ser o dia seguinte? Eu queria fazer uma cena melodramática da Zoe. Manda. Tá satisfeito, Caim? Tá satisfeito? Que é? Estou quieta aqui, Jéssica. Não, porque a Zoe é muito fria. Ah, não, mas ela estava ensaboada. Agora que ela tá se envolvendo mais. A Zoe. Sou meta. Tá. Coloca a Thorna aí para tocar. E aí, tipo, a Zoe tá no quarto dela. E aí ela, tipo, chega em casa abalada, porque o que, que foi aquilo, entendeu? E aí ela, tipo, tá tocando essa, uma montagenzinha, ela, tipo, ah, meu Deus, aí ela lembra da esqueci o nome da menina, gente. Da Chrissy. Isso, da Chrissy. E aí depois ela fica comparando com o Victor e aí até um pouquinho o Caim, e aí ela tá tendo uma crise no quarto dela lá. E aí ela decide voltar pros livros de matemática pra se distrair dessa coisa emocional toda. Pode ser tipo assim, a música vai dando fade out, sabe? E aí ela vai ficando mais concentrada nos livros, até que de repente acaba a cena com ela grifando o caderno. Uma última coisa é que você tá grifando, na louca, né? Riscando as páginas. E você vê o livro que você tá lendo, ele tem vários quadros onde ele conta um pouco de história da matemática, etc. E tem um quadro agora na página que você tá abrindo que fala sobre o número pi. E você lê que, bom, como o número P ele chega em infinitas casas decimais, uma coisa que dizem é que, eventualmente, qualquer combinação numérica possível está dentro do pi. O seu número de telefone, em algum momento, aparece no pi. Porra, é um trabalho pra caramba pra conseguir meu número de telefone. Tá, eu não sei o que fazer com essa informação no momento. Você tá querendo dizer que, tipo... Eu quero dizer que você... Toda a imensidão do universo pode estar contida dentro do número pi? Não, eu quis dizer que qualquer sequência numérica pode estar contida lá. Qualquer sequência específica pode estar lá dentro. Isso é a única coisa que você vê. Isso chama a sua atenção, pô. Tá, então eu, tipo... É suficiente pra você grifar e falar... Tá, interessante. Tomo nota, certo. Tomo nota. Beleza? Uhum. Então tá bom. Mantém? Escola, então? Used to lie, my inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right. Na escola. Eu não fui pra escola. Alguém mais não foi? De manhã, cara, antes de sair de casa, eu mando uma mensagem pro celular da Ellie falando que... Enfim, eu mando a mensagem pra ela dizendo: me encontra no portão da escola, na entrada. Vê. Eu assino as minhas mensagens de WhatsApp, porque é isso que você faz quando você manda uma carta pra alguém. Ele não ia pra o escola. O Victor também. Era aqueles que não abrevia nada, tá ligado? Não abreviou nada. E português perfeito e acentuado. Tudo tem acento. Ele não ia pra escola, mas dada a mensagem, ela acaba indo. Beleza, beleza. E a Zoe foi normalmente, imagina. Foi. A Zoe tá querendo esquecer a porra toda. Tá certo. Victor, você é o primeiro a chegar, né? E você tá lá no carro, como você falou, esperando. Uma coisa que eu tento perceber também é porque quando eu dei o meu comando pro Zack, eu tinha pedido pra ele tentar suicídio e pra ele fazer uma carta de suicídio revelando certas coisas. E eu quero entender, quero ver se essa carta foi revelada ou se ela foi coberta. Então tô tentando ver se alguém tá... Tô prestando atenção nas conversas pra ver se alguém tá fofocando sobre isso enquanto eu espero a Ellie chegar. Você até escuta algumas pessoas falando no sentido de... Pô, notícias do Zack, como é que ele tá e tal, mas ninguém comentando desse lado. Entendi. E... A Ellie chega. Tá, eu vou caminhando, sabe... cabisbaixa, ela tá chocada, ela tá bastante chocada, mas ela vai no encontro do Victor, mas sabe, ela tenta evitar o olhar dele, assim, diretamente, ela não olha nos olhos dele. Bom, eu assumo que ela tá brava comigo porque eu sumi 15 dias e essa é a razão da reação dela, então quando ela se aproxima, eu só digo: me desculpe. A Ellie suspira, olha os olhos dele e, sabe, dá aquele abraço espontâneo e começa a chorar no peito dele. Ok, that's going better than expected. Alguém ganhou um presente de Natal mais cedo. Eu consolo ela enquanto ela quiser chorar e... Enquanto ela tá chorando. Você chega a ponto de ver essa cena. A Zoe não demonstra os sentimentos na escola. Mas ela olha e tipo, eu esqueci que ele tinha esse desvio de personalidade. E fica um pouco chateada, mas tipo, não é nada... Tipo, agora as coisas estão de novo... As pessoas estão agindo de novo como ela esperava que elas agissem, entendeu? Tipo, ela já sabia que no fim das contas eu ia levar um pé na bunda, né? E aí ela vai pra sala de aula mais determinada ainda a focar na treta com o professor de matemática. Pelo ombro da Ellie, eu vejo a Zoe saindo assim, eu dou aquela cara de oh shit. É, o que era um triângulo agora já, né? Aquele quadrado. Já, que forma geométrica, né? É o icosaédro. É o icosaédro amoroso. A gente tá chegando num D20 amoroso, quase. Mas tudo bem. E quando, enquanto a Ellie tá lá se recuperando, eu falo pra ela: escuta, tem algumas coisas que você precisa saber, tem algumas coisas que eu preciso te contar. Eu não quero que tenham segredos entre a gente, eu preciso te contar onde é que eu estive nesses últimos 15 dias. Você precisa saber algumas coisas sobre mim. Ela, sabe, tem que se recompor, assim, enxuga as lágrimas, olha pro rosto dele e, tipo, nem responde, sabe? Falta a voz dela, ela só faz um e balança a cabeça. Assim, e entra pra escola. Tá bom. Você falou que o Caim não foi pra escola, né? Isso. Eu olho, well... Depois que ela entra, né, eu entro atrás... Ah, esses 15 dias devem ter sido muito interessantes. E vamos pra... O que será que pode ter acontecido nesse fim de dia? Ah, sou eu. Eu. Deus. Dá um pouco de retorno. Um retorno gigante. Espera que eu vou tentar fazer uma... É, o microfone da Marina não tem aquele mute no próprio microfone? Que daí quando ela não estiver falando, ela dá aquele mute... Que é o Lifeset, tem o outro, eu não lembro se tem, né? É o dela, é o 2000, né? É, eu tô com outro agora. Não, o que ela tem agora, acho que não tem, não. Meu, peraí, não, acho que não tem. É, você pode fazer no próprio Skype. É, tem lá o sinalzinho ali. Ah, sei. Peraí que a gente faz tudo no esquema aqui. Peraí que a gente tá fazendo esquema. Remanejando as pessoas. Dança das cadeiras. Vamos ver. Aqui tá melhor? Estão ouvindo alguma acho coisa? Sim. Tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. É só de olho aqui na minha bateria que tomei uma distância. Beleza. É, onde a gente tava, perdão? Eu ia falar do Zoe. Sim. Tinha começado a falar, né? Zoe, você entra na escola, né? Você passou reto por eles. E você foi pro banheiro. Né? Você chega no banheiro. Pô, para lá, né, vai se lavar, qualquer coisa, mexendo na pia, e aí você vê, escuta um barulho vindo de uma das cabines, né, de um dos sanitários, e é o som de uma pessoa vomitando. Ai, ai, ai, ai, ai. E você escuta mais assim, vomitando agressivamente. Eu vou até a porta, dou aquela batidinha assim, falo, tá tudo bem aí? Aí... Você escuta um resmungo lá dentro, né? A porta se abre, você olha e você vê a Christy. Ai, meu Deus, além de tudo é burrinha ainda, né? A Christy, ela tá olhando pra você e você olha pra ela e você fala, meu, você não tinha parado pra reparar, porque essas últimas 2, 3 semanas foram uma loucura, mas como a menina tá abatida, como ela tá magra... E ela olha pra você, ela, não, não, tudo bem, tudo bem. Eu meio que sai passando por você, indo assim, vai lá e abre a torneira, né, enche a boca de água, faz um gargarejo e tal, bochecho. E ela, eu falo, você não acha melhor você ir até a enfermaria? Você parece um pouco pálida. Aí você vê que ela olha pra você, não, não, eu tô bem, é verdade mesmo, obrigado, Zoe. Mas eu tô legal. Aí você vê que ela para assim na porta, né, como fosse saindo, ela vira pra você, não conta isso pra ninguém não, tá? É, tudo bem. E aí ela vai voltando pra sala. Ok. Hoje em dia, né, gente? Bom, se bem que nos Estados Unidos eles distribuem concepcional no postinho, né? Beleza, vou pra sala de aula com mais uma... coisa na cabeça. Com mais um forninho. Deixa eu marcar aqui. Marcador de forninho subindo. Quando chegar em 10, o Cthulhu aparece, é isso? Ele aparece, sobe, desce e pina. Oh, eu perdi uns pontinhos de sanidade vendo aquilo ali, viu? Tipo, uma criança estava funcionando de uma maneira diametralmente oposta do que minha mente foi ensinada a pensar sobre crianças. É muito Cthulhu isso. Meu Deus. Ah, tudo bem. Ah, vocês estão na aula, é aula de história, com o professor Liam. Eu vou mandar um text pra Zoe. Isso que eu ia perguntar a vocês, o que vocês estão fazendo? Você mandando. Agora tô mandando só, no, só nas mensagens, só no WhatsApp. É, SMS, SMS. Papelzinho é muito década de 90, né? Aí, garoto. Eu gosto de papelzinho, hein? Não queria dizer nada. Acumulando papelzinho. E aí? Tem que aparecer umas switches meio tecnocracia aí pra poder falar: olha só, ele me aceitou no Facebook, eu tenho uma string, eu tenho um bagulho dele. Puta que eu pareço, dá uma boa Deu ideia. like, Eu like acho na que minha tinha que foto, eu rolar. posso fazer a macumba com ele agora. Eu acho que podia rolar isso. Porra, essa ideia é Olha. boa. Anotação mental, tá anotado. Mas enfim, eu mandei a mensagem pra ela falando: ei Zoe, eu tive uma ideia. Será que você talvez possa me ajudar com essa ideia? Se a gente vai. É uma mensagem bem longa. Se a gente vai enfrentar, seja lá o que for, talvez fosse melhor a gente saber o que mais de. Sabe? Como a gente tem nessa cidade. Será que você não consegue fazer uma das suas. Coisas para descobrir isso? Tô paranoia aí. Eu leio e apago a mensagem, né? Porque, né? Novamente, para um cara que vive há séculos se desviando, né? Às vezes você dá muita pala, viu? Então, eu respondo assim: esse tipo de coisa eu prefiro conversar pessoalmente. Na saída da escola a gente se fala. Eu respondo a pergunta pra ela de novo. Tudo bem, tudo bem. E um beijinho. Você manda esse tudo bem, o Ah, professor não. fala, né? Senhores, vamos parar com o celular, por favor. Qual que é o professor? É o professor de história, aquele que você já deu um catraco. Ah, tá, eu olho pra ele. Eu olho pra ele assim, Aquele que foi não. eu olho pra ele, dou um sorrisinho, escrevo alguma coisa no meu celular e dou send, o celular dele vibra. Aí eu guardo o meu. Aí você vê que ele para. Ele vai abrindo assim, meio que olhando dele, né? Por acaso, o que que você mandou pra ele? Alguma coisa suficiente pra deixar ele vermelho? Exato. Não sei exatamente o que, mas eu mandei uma coisa pra deixar ele Você vê que ruborizado. o cara dá aquela olhada pro celular, arregala o olho assim, né? Olha e fala. Acho que é melhor todos mandemos o celular desligado na minha aula, tudo bem? Foi, amor. Beleza. E você, Ellie? A Ellie, ela tá bastante triste, assim, bastante chateada, e ela nem presta atenção direito na aula, assim, ela fica mais, assim, com a cabeça afundada na carteira e não fala nada, e ela, assim, chora disfarçadamente. E às vezes ela dá uma olhada pro assento vazio do Caim, assim. Beleza. Ah, Caim. Eu. E aí, o que que tá pegando? Não, não saí da cama, não. Dormi muito mal. Você teve uma noite conturbada, né? Mais rolou na cama do que dormiu mesmo. E você mantém ali fica por lá, né? Eu vou, eu tô tentando dormir, eu acordo, volto a dormir, eu acordo. Beleza. Posso ter outro sonho? Pode? Você tem outro sonho para ter? Eu tenho muitos sonhos. Então tenha outro sonho. Tá. Eu tô de volta na biblioteca. Procurando o mesmo livro que eu tava procurando antes. Só que dessa vez. Eu tô passando assim, né, a mão assim pelos livros, procurando de novo. E Quando eu paro, assim, no lugar onde estava o livro, uma outra pessoa também para, assim, como se fosse pegar o mesmo livro que eu. E eu vejo, e é uma garota. É uma biblioteca muito antiga, essa garota também está usando, tipo, vestido que definitivamente não é do século XXI. E a gente fica se encarando por um minuto, assim, ela fica me olhando, assim, como se quisesse que eu saísse logo, assim, pra ela poder pegar o livro, mas eu não dou o braço a torcer. Eu disse, ah, você quer pegar esse livro também? Essa me ajuda. Ah, você vê que ela olha pra você, né? Ela olha assim, mano, ficou assim. Sim. Eu também quero pegar esse livro, então acho que estamos com um Aí você vê que problema ela agora. olha pro livro, olha pra você, né? E puxa assim. O Clavícula Salomones é um livro muito avançado pra alguém como você. Sem querer ofender. Como? É, diga, olho para você. Eu não quero te ofender, mas você não parece um cavaleiro de estudos. É melhor Coisa pra... deixar isso aqui com quem sabe do que se trata. Nossa, sempre levando o lé, hein? Nisso ela vai e pega o livro. Eu fico parado, sem. Fico como se estivesse tentando pensar numa resposta, mas não consigo falar nada. Aí eu vejo que ela tá indo embora, assim, pelo corredor e. Só que eu resolvo ir atrás dela. E aí, Ela se você senta. alcança ela? Ela se senta no, numa mesa e eu sento na frente dela. Ela é assim, ah, então você poderia me explicar mais sobre esse livro? Porque ele é importante para uma coisa que eu estou pesquisando. Você vê que ela tá, né, uma bufada, olha assim. Olha, eu não tenho tempo pra ser tutora ou qualquer coisa que você queira. Eu tenho uma pesquisa muito importante para fazer. Então, sei lá o que você quer. Você deveria procurar em outras sessões, talvez outros livros. Você também está interessada, não é? Você vê que Eu ela. mostro assim, eu pego um jornal que está em cima da mesa e mostro para ela. Assassinatos misteriosos nas noites de Londres, uma coisa bem dramática e exagerada assim, Beleza. no jornal. Pelo coisa ruim. Ai, meu Jesus. Deve ser um inferno editar esse podcast, hein? Eu deixo tudo. Eu deixo tudo. Você vê que ela levanta assim, meio olhando um pouco mais para você e, sabe, pela primeira vez naquele momento ela abre um sorriso e você acorda. Você acorda com o seu pai batendo na porta. Caim? Caim? Filho, você não vai pra Sim, pai. escola, não? Ah, eu não tô me sentindo muito bem, não. Ele faz um silêncio, né? Você sabe que ele ainda tá lá do outro lado da porta. Ele, ah, eu deixei o café pronto. Ah, tá bom. Depois, se eu tiver fome, eu desço comer alguma coisa. Tá bom. Mas hoje eu vou ficar em casa, tá bom, pai? Você vê que ele, ó, tudo bem. Se quiser conversar, filho. Acho que depois. Vou tentar dormir mais um pouco. Ver se é o melhor. Tudo bem. Galera na. Ah, o Zoe. Uma coisa que você repara na aula de história, né? Você vê que em vários momentos o professor faz uma pergunta, né? E a primeira pessoa que levanta o braço para responder é a Christie, balançando, sabe, empolgada, só falta ficar velando, me escolhe, me escolhe. E ele desvia, assim, sabe, o olhar dela e sempre acaba escolhendo outra pessoa. Você vai reparando nisso durante a aula. Oh, meu Deus, vai que você tem uma conversa com essa menina. Bom, e aí? O que que vocês vão fazer depois da aula? A Ellie vai falar com o Victor. E a E eu? Zoe também tinha marcado para falar com o Victor. Nossa. Vai chegando as duas ao mesmo tempo. Vai assim. Ferver o que suco. Victor tá Mas esperando eu tô vendo lá. Mais um forninho. O Victor tá esperando ali, né, na frente do carro e vai chegando as duas juntas. Do primeiro vocês acham que as duas estão andando mais ou menos para aquela direção, mas no meio do caminho fica muito claro que as duas estão indo falar com o Victor. Tá, ele fica olhando de rabo de olho pra Zoe. Pra ver se ela se toca, né? Por favor. Eu vou na direção do cara, velho. Eu tô lá parado no carro esperando ver o que vai acontecer. Tá os três parados se olhando, ninguém vai falar nada. Cara, então chega e para e fica olhando pra Zoe. Eu ignoro a Ellie completamente e falo. A gente pode fazer aquilo que a gente tinha planejado hoje mais tarde. Eu te mando uma mensagem falando aonde. Eu dou uma olhada de e eu vou embora. Mandou a bomba e saiu. Ok? Largou o forninho e foi embora. A Ellie nem existia, tava nem na minha visão. Aí eu viro pra Ellie, antes que você pense qualquer coisa, aquilo não significa o que você está pensando. Ela ficou exatamente pra ele. Assim, não caiu muito nesse papo, não. Vem comigo, eu vou te mostrar o que ela quis dizer. E abro a porta do meu carro. Ela ia, mas ela para. Aonde a gente vai? Ela lembra do dia anterior, né? Que ela aceitou sair com o Caim e aconteceu o que aconteceu. Muito de boa. Eu te falei que eu precisava conversar com você, que eu precisava te contar algumas coisas sobre mim. Eu preciso fazer isso em algum lugar que a gente possa ter tranquilidade. Um local público, né? Ok. Mas antes. Eu faço uma brincadeira, assim. Ok, nossa. Não é como se fosse te levar pro meu quarto, te atacar or something. Nossa. Ela começa a chorar. Mandou muito mal. Ela começa a chorar. Mas. Ela começa a chorar e dá meia volta e vai saindo, andando. Mas o que foi que eu. Ellie! O que foi que eu fiz? O que foi que eu disse? Jess, que filho da puta. Ó, se ele não for atrás, ela vai continuar indo embora. Vai pra casa dela, chorando. Eu vou atrás. Eu dou aquela corridinha, né, pra alcançar. E tento abraçá-la, né, colocar de uma maneira reconfortante. Ellie, o que foi que eu fiz? Se você fez alguma coisa, por favor, me diga. Foi horrível. Ele tentou fazer coisas. E ela começa a chorar. Desaba a chorar, assim. Uma voz mais fria do que o gelo responde. Quem? Cagou. Até ele já sabe quem. Ela hesita, assim, em falar. Ela para, assim, se assusta um pouco com a voz do Victor e diz. O Caim. Eu dou espirro, mas meu pai que sabe. Vai dar mais do que espirro, viu? Eu pego. Não, é crise de asma. Eu pego a mão dela, assim, Ellie. Acredita no que eu vou te falar agora. Ele nunca mais vai machucar você. Ou qualquer outra pessoa. Rapaz. Nossa, meu Deus. Tá, ela se reconforta lá nos braços dele, né? Claro. Bom, você não tá muito bem hoje. Eu te levo pra casa. Eu entendo você não querer ficar sozinha com ninguém hoje. Tá, sempre que por mim fechou a cena. Beleza. Tá certo. E aí, Zoe? Eu preparo a minha malinha da macumba. E eu mandou mensagem pro Victor falando assim: me encontrem agora, onde que a gente pode se encontrar? Na reserva abandonada, na reserva florestal que existe na cidade, que quase ninguém vai lá. É, vamos lá na clareira onde eu te Na encontrei. clareira, exatamente. Nem pense em levar essa menina. Ô, louco. Essa menina, não fala o nome. Eu respondo para ela: não, Zoe, o que a gente vai. Aquilo que a gente vai fazer é pessoal demais para isso, para outra pessoa estar lá. Fala assim, o que você quiser contar para ela, você fica à vontade, mas eu prefiro manter os meus segredos secretos. Eu respondo: Zoe, eu não conto o que eu sou para ninguém há 200 anos. Eu não vou sair e começar espalhando pela cidade minha verdadeira natureza. Eu contei com você porque eu Vai confio postar em no Facebook. você. Só vai no Vai caso de postar. família lá. É, então, beleza. Daqui, tipo, a gente se encontra lá daqui uma hora. Tudo bem? Aliás, Chaz, obrigado por me dar uma oportunidade de usar o meu poderzinho, porque eu sou muito ruim de usar os poderzinhos. Estamos aí para isso. E antes de ir para lá, vou dar uma passada na delegacia, já que a polícia estava me procurando. Beleza. Você vai na delegacia, né? Você chega lá, então tá o pessoal passando lá, tá lá a escrivã, né? Sentada na mesa, anotando. Dá aquela olhada, né? Ela dá uma olhada e depois ela arregala o olho reconhecendo você. Eu dou um sorriso para ela. Bom dia. Ela tem um crachá? Tem. Joana. Bom dia, Joana. Eu vim ver a xerife Carla. Eu fiquei sabendo que ela visitou a minha propriedade nos últimos dias. Você vê que ela olha assim. Ah, sim, só um minuto. Aí, ela vai ligar, vai sair andando, vai fazer o quê? Ela vai sair, tipo, pertinho assim as salas, né? Ela só vai passar aí de uma sala e entrar na outra pra chamar a xerife. Ah, tá. Então eu só comento: nossa, esse cabelo ficou ótimo. Você fica melhor de cabelo comprido. Você vê que ela dá aquela olhada, né? Dá um sorrisinho pra você, né? Dá um tempinho, ela sai da sala. A xerife vai receber você agora. Ótimo. Aí você entra, né? A xerife tá na mesa dela sentada, ela aponta, né? Victor, por favor. Pois não, xerife Carla, fiquei sabendo que você foi à minha casa me procurar. É, primeiro pra saber onde você estava. Disseram que você tinha sumido. Ah, esqueci de avisar a escola, precisei fazer uma viagem de negócios, coisas da companhia. É, foi o que o seu mordomo me disse. Eu espero que você não estava tentando manter essa viagem, prolongar o tempo, nada assim, não é? Como é que é? Você não estava querendo manter, prolongar essa viagem, mais tempo, nada assim, não é? Não tenho razões de resolver as minhas situações com a empresa. Eu não tenho meu interesse em sair da cidade. Não que eu não pudesse, não é, xerife? Você vê que ela fala, não é indicado, mas ainda temos aquela outra situação. E como seu nome surgiu na investigação, eu só gostaria que você estivesse aqui para eventuais perguntas. Ah, claro. Aliás, como está indo a investigação, é de meu grande interesse que essa situação toda se resolva rapidamente. Você vê que ela para e fala assim, ah, vai indo bem, quer dizer. Agora os maiores interessados que estão no caso estão passando por um problema, não é? Não sei se você ficou sabendo do que aconteceu com o Zack. Zack? Não, o que houve? Ah, Eu está só vi que ele hospitalizado. não foi na escola nos últimos dias. É, ele esteve mal, agora está no hospital, está estável agora. Nossa, mas o que aconteceu com ele? Ah, você vê que ela dá uma desconversada, né? Nada demais. Digamos apenas que a ajuda chegou a tempo. Of course it did. Mas você não sabia de nada sobre isso? Eu sabia que ele não tinha aparecido na escola, mas eu não sabia os detalhes. Eu não sou muito próximo do garoto. Você sabe como é que é? Alguém te ataca com uma garrafa numa festa e te culpa por. Enfim, você não tende a ficar muito próximo da pessoa. Você faz aquela fala, sei. Sei também como é, isso acontece, e aí a pessoa que foi atacada e acusada some da cidade por 15 dias, e aí isso acontece com o garoto que foi quem atacou e acusou, e acontece que essa pessoa que sumiu é uma figura influente. Eu entendo, eu entendo. O que você está insinuando, xerife? Insinuando? Tu vê que ela dá uma olhada pra você. Só estamos conversando, ou não? Isso depende. Xerife, eu fui bastante cooperativo com você, com a sua investigação, e continuarei o sendo. Agora, eu peço que, assim como a sua visita, eu peço que, vamos dizer, eventos quando, como por exemplo, quando você apareceu na minha casa alarmando os meus criados sem motivo algum, que esse tipo de coisa não volte a ocorrer, a não ser que você tenha um mandado judicial. Caso contrário, toda a força dos advogados da minha companhia vão cair sobre este departamento de polícia. Estamos entendidos? Eu vou jogar um manipular um NPC. Rola. Caralho, velho. Nunca dá Nessa mina certo, só me gente. fodo. Puta que pariu. Que dó! Até que eu É a paro. segunda vez que acontece. Na última sessão você também tem ela. Tá merda. Tá muito legal. Você vê que ela se levanta, né? E vira para você falando: Eu acho que você está confundindo os papéis aqui, garoto. Eu sou a xerife da cidade. Eu estou cuidando do bem-estar das pessoas aqui. E, infelizmente, isso inclui você. Então, não venha me acusar por estar fazendo o meu serviço muito bem. E se não tivermos mais nada para conversar, por favor, ponha isso daqui para fora. Muito bem, xerife. Eu vou me levantar assim, ajeitar a jaqueta, né? Saindo da sala dela, só vou dar uma olhada. Quando estiver saindo, vou olhar para trás e de fato, xerife, você me impressiona. Você é de fato muito competente. E como você mesmo disse, você é a xerife. Vamos ver por quanto tempo. Aí eu saio. Beleza. Victor, colecionando inimigos. Desde 1800 e. Ai, ai. Bom, Caralho. Oh, Ellie. Diga. O Victor te deixou em casa, né? Isso. Bom, você entrou, foi subindo, né? Aham. E. Bom, o que você tá fazendo lá no quarto? Cara, acho que não tem muita coisa que fazer. Ela vai ficar lá tristonha, vai ficar na cama dela, meio que esperando o tempo passar, que acho que por enquanto não tem nada que a Ellie possa fazer. Você escuta a voz da sua mãe. Filha! Ela não responde. Filha, desce aqui um minuto! Ela levanta e tranca a porta. Você vê, Ellie, se eu tiver que subir aí para te buscar. Ela continua lá. Você escuta o som, né? Vai contando tipo 3, 2, 1 enquanto escuta o som dos passos, né? Tec, tec, tec, tec. Tá, ela se recompõe assim pra mãe dela Aí não bate vê-la na porta. chorar. Tu, tu, tu, tu. Que é? Eu preciso de você aqui embaixo. Pra quê? Eu preciso de você aqui embaixo. Mas você não pode falar pra quê? Ellie. Aí você vê que a mão vai na. Gosta daquela mexida, sabe, na porta? Você trancou, né? Dá aquela. Tch, tch, tch. Abre essa porta, Ellie. Não tô muito afim. Filha, abre essa porta. Ela levanta e abre. Você vê que ela olha assim, o que está acontecendo com você? Não tá acontecendo nada. Ontem você saiu, chegou correndo assim. Não tá acontecendo nada, mãe. Que é? Você vê que ela olha para você, eu estou preocupada com você. Você tá sempre preocupada com tudo. É, mas dessa vez você tá aqui, sai, chega tarde. Ontem eu não sei, eu tive a impressão que você chegou chorando. Não, é impressão sua. E ainda tem aquela situação das suas notas. Sim, eu vou me esforçar. Agora acho que eu vou tomar um banho, tá bom? Aí você fala assim: ah, com relação às suas notas, filha, quando ela tá falando, a campainha toca. Puta que pariu. Aí você fala, ah, é a surpresa. que é, mãe? Vamos lá, é uma surpresa pra você, filha. Vem, vem. Ela vai pegando sua mão e te puxando, sabe? Tá. Ela vai descendo lá e ela desce com você, chega lá na porta, né? E ela, olha, eu vi que você tava com esse problema e eu me deram uma dica. Ele é muito bom, muito bem conceituado. Parece que ele ajudou outras pessoas antes, tem muita experiência. E é um senhor muito agradável, muito encantador. Acho que vocês vão se dar super bem. Do que você tá falando? Antes que você consiga até terminar a pergunta, ela abre a porta, né? E na sua frente tem um homem de camisa branca, né? Terno preto. E olhando para você e fala: boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu sou o professor de matemática. Boa tarde. Ela olha pra mãe dela, tipo, puta que pariu, que saco. Você vê que ela olha, viu, filha? Por favor, Gabriel, entre, entre. Ele, você vê que ele vai entrando, né? Ele vai muito aconchegando sua casa, muito obrigado. Meio baixo, assim, pra mãe, não precisa disso. Aí você vê que ela, não, foi muito bem recomendado. Parece que ele já fez maravilhas por aí. Mãe, não precisa. Aí você vê que, né, os três sentam assim na sala. E ela olha e fala: bom, senhor Gabriel, essa é a minha filha Ellie. Como eu disse, ela tá com uns problemas na escola. Eu, sei lá, queria saber se podia dar umas aulas. A gente já tinha conversado. Eu adorei os seus preços. Para mim, o senhor pode começar hoje mesmo, agora, nesse momento. Cara, ela tá, sabe, com uma cara de puta que pariu, né? Aí, não tá pensando nada disso. Você vê que ele para assim, ele, eu gosto de conhecer as minhas alunas e alunos um pouco antes, né, só para poder conversarmos bem. Se eu puder ficar conversando um pouco com a Ellie. Ela olha pra mãe dela, tipo, me ajude, por favor. A mãe vai levantando, claro, claro, eu vou fazer um café, eu aceito um café, um chá, uma água. Aí ele, uma água só estaria bom, por favor. E ela vai saindo, né? Ela dá aquela olhada pra você ver se comporta. Ai, ai. E o Gabriel tá parado na sua frente, né? E ele... Ellie, é um prazer finalmente conhecê-la. Sua mãe fala muito bem de você. Ah, é. Ela faz aquela careta, sabe? De aquele falso sorriso e fica balançando a cabeça em positivo. Como está sendo aqui na cidade? Se mudaram agora... É complicado, né? Facilidade em fazer novos amigos? Não muito. Ah, é? Ah, que coisa. Eu achei que você e aquele menino... Qual que é o nome dele mesmo? Victor? Tinham pedido que vocês eram grandes amigos. Quem te disse isso? Ah, eu tenho outros alunos... Eu sempre converso com os meus alunos, né? Então, eles parecem que encontram vocês conversando bastante, todo mundo vê vocês na saída da escola. Não, eu acho que o pessoal tá meio enganado, ele nem tava indo pra escola até hoje. Ah, é? Entendo, entendo. E você vê que ele para, né, olhando pra você. E quanto às suas notas? As minhas notas. Alguma coisa te distraindo atualmente? A mudança, eu acho. Ah, sei. Não teria a ver com umas certas flores que foram entregues outro dia? Ela faz uma careta, assim, tipo... ela corre o olho pela sala pra ver se tem flores ali que denunciasse, assim, fosse tão óbvio pra ele. Ou se esse cara sabe mais do que... Você vê que ela começa a olhar e ele fala, não, não, foi sua mãe que me contou. Fica tranquilo. Minha mãe, ela fala demais. Pelo jeito que sua mãe descreveu, deve ter sido uma compra muito cara, não é? Eu não sei como tá a cotação das flores por aqui. Eu te digo, então. Aí ele começa assim, né, tipo, vezes rosa, tanto pra não sei quanto, vezes não sei o quê, tarará, tarará. Daria uma boa quantia, não? Acho que sim, mas... O tipo de dinheiro que não é todo mundo que consegue. Ela fica em silêncio um pouco, ela não tá entendendo qual que é a do cara. Aí você vê que ela respira assim, ah, o que é bom vendo você fazendo novas amizades e se relacionando, é bom ver que você está construindo isso tudo. Eu só acho que talvez você devesse pensar um pouco, assim, com, não sei, talvez algumas pessoas que você tem encontrado, longe de mim querer dizer qualquer coisa. Ah, por exemplo, me falaram que você anda bastante com aquele menino Caim. Eu não sei quanto a você, mas ele me parece estranho, não é? Tão quieto, tão calado. Às vezes eu acho que, sei lá, é o tipo de cara que podia fazer alguma coisa que, sei lá, algum ato impensado, alguma coisa no impulso, talvez machucar alguém. Você não acha? Ela escorre, sabe, tipo aquela lágrima solitária ali, ela tá se segurando para não cair no choro. Fica em silêncio assim, sabe, mordendo os lábios. Aí você vê que é. E ele seria um. Outro que eu posso falar é o menino que eu falei, o Victor. Afinal, quem é ele? Ele não mora aqui com os pais, não tem ninguém, não tem família, tem muito dinheiro, herdeiro de uma metade da cidade. Ela tá bem apreensiva, fica bem apreensiva e fica totalmente muda, assim, ela tá intimidada pelo esse papinho aí. Aí você vê que ele olha, bom, não sei, é só um conselho, não é? Mas o importante é que eu vejo muito potencial em você. E eu vejo uma pessoa que se não tiver distraída, não tivesse desviando do caminho, pode chegar a ter grandes conquistas. É uma Ela só vencedora. balança a cabeça. Silêncio. Você vê que ele levanta assim, né? Ele dá aquela levantada, ele fala: "Eu gostei de você, Ellie. Eu gostei mesmo. Você é uma pessoa muito receptiva, conversa muito bem." Ela se levanta. Obrigado. Eu te levo até a porta. Claro, claro. Você não deve estar em condições hoje, né? Tigo, tá Ela com a dá uma cara de... parada, sabe? Tipo... Você vê que ela fala: "Tigo, está com cara de quem não dormiu muito bem à noite, essas olheiras. Alguém diria que você passou a noite chorando." Ela começa a respirar, tipo, pesadamente. Ela tá com medo. Aí você vê que ele vai, né? Vai seguindo até a porta. E bom, eu vou acertar então alguns dias para vir aqui com você, com a sua mãe. Tá Tudo bom, bem? tá bom. Aí você vê que ele vem assim, né? Antes que você diga qualquer coisa, ele segura as suas mãos, né? Sabe, segura e dá um. Com as duas mãos ele segura uma mão sua. Dá aquela balançada, foi realmente um prazer conhecê-la. Aí ele leva uma das mãos, mantém uma que está segurando, né, leva você, uma mão dele à boca, né, meio que ele beija a ponta do dedo e ele encosta na sua testa, né, e parece que rapidamente ele faz como um sinal da cruz na sua testa. Que Deus te abençoe, minha filha. E aí Ela ele vira as suspira. costas e vai saindo. Suspiro pesadamente assim e fico parado na porta olhando assim, sabe? Ele sai e a sua mãe aparece assim com as coisas. Ah, eu fiz aqui um cafezinho, aproveitei para trazer um. Tá um bolinho assando e tal. E ela olha e fala: "Ué, mãe, mas cadê ele?" Mãe, eu não quero aula com esse cara. Eu não quero. Ah, mas ele já foi embora. O que você disse para ele, Ellie? Eu não disse nada. Você pode achar outro professor. Eu não quero. E já subo pro quarto correndo. Aí você vê que ela olha assim, você vai subindo e ela: "Ellie, tentando te chamar e tal." A gente corta aí. Beleza. Victor e Zoe, É nóis. onde vocês estavam? Onde vocês estão? Na Na clareira? clareira. Na clareira. Na clareira. E aí? E Meu aí, eu Deus, o tô que é esse Victor preparando. ensaboado aqui? Senhor, eu dou um segundo que eu não tô vendo de repente. Beleza, e aí? Eu chego na clareira, assim, eu tô com uma camiseta de flanela meio lenhadora, assim. Falei, eu achei que seria apropriado, o que que você achou, Zoe? É tudo fashion week. Eu realmente não me importo com as suas escolhas de moda. Acho que é absurdo. Eu tô preparando lá, né? Então eu tô lá riscando meus símbolos no chão, tal, e acendendo as velas necessárias. Eu fico do lado dela assim, mas o que que é isso? Para que que serve essa vela? Por que que você Eu só dou precisa? uma olhada de canto de olho para ele assim, tipo. Ok, vou ficar ali fora do círculozinho da magia, tudo bem. Aí eu viro para ele e falo assim: aproveitando, como é que você veio parar aqui? Eu não faço a menor ideia. A minha sugestão é que, seja lá quem for aquele cara que eu encontrei na casa, deve ter feito alguma coisa muito dolorosa comigo e deixou o corpo aqui, onde ninguém encontraria. Se ele sabia que eu ia voltar à vida ou não, eu não faço a menor ideia. Interessante. Eu Acho que gosto é de. alguma coisa para focar na hora que eu estiver me comunicando. Ah, é, pode ser. Aí eu vou preparar lá, acendo as velas e tal, Beleza. e faço os cânticos. E aí eu preciso rolar, né? O que você tá rolando? Staring into the Void. Gaze into Abyss. Isso, é isso aí. Beleza. Isso mesmo. Deixa eu Peraí, peraí. perguntar, você não tem um. Ah, não, mas é quando você vai fazer um X, né? Você não tinha pego um movimento que quando o negócio choca a sociedade, você ganha um bônus, uma coisa assim? Na sua ficha? Então, isso é o Rex, né? Aí que eu tenho. Ixi. Eu acho que tinha, mas eu já nem lembro mais. Vou falar a verdade pra você, hein? Não por Preciso isso, ver eu de tenho novo a aqui. ficha. Espera aí que eu pego. O que que eu fiz pra chocar a sociedade? É, não sei se é uma boa pergunta, Tá mas. andando com um vampiro. É de chocar a sociedade. Pode trazer todas, traz todas aqui, que eu esqueci de pegar as fichas pra deixar no meu novo local. Tem gifs piores da Zoe, hein, Kai? Não queria falar assim. Cara. Seus gifs bem barra pesada. Aggressive. Isso aqui é The Spring Witch. Breakers? Spring É. Breakers, Ah, filmaço. filmaço, filmaço. Minha ritual transcast, community mora sexual extensa. É, mas é isso. Ah, não, é o X-Casting só. Tá certo. É pra esse em específico, não é pro Gaze into Abyss. Beleza. E aí? E aí eu rolo. Role. Eu já esqueci. É R 2 barra. desses. É, desculpa. Não, Você o R barra que é a pode dúvida. clicar no dadinho ali em cima também e mandar rolar Não por deu ali. certo. Como que tem? Que tem que Você colocar aí? colocou a barra no lugar errado. A barra é antes do R e daí espaço. Ah. Acho que até o fim da vida vocês vão ter que estar me ensinando a fazer essa parada. Ei, Laia! É, barra R, espaço, 2d6, mais 2. Na barrinha da esquerda também tem o dado que você pode deixar Tem um selecionar. D20zinho ali que você pode clicar e rolar. Pô. Mas aí ele rola um de cada vez, daí ele já faz as contas tudo. 11. Depois eu vou te ensinar a fazer a macro, é rapidinho. Daí vai ficar um botão. Já aperta o botão, já Maravilha, vai isso. direto. Bom, 10 ou mais você pode escolher dois da lista. As suas visões são lúcidas e detalhadas. As visões mostram o que você deve fazer. Você ganha mais um para fazê-lo. As visões te curam e remove uma condição. Me mostra o que eu quero, o que eu devo fazer e me dá mais um para fazer. Ok, beleza. E qual que é o outro? Isso tudo é uma só, uma opção só. Eu escolho dois? É, você pode escolher mais uma. A visão pode te curar, acho que você não tem nada, né? Não Remover tenho uma nada. condição, acho que você não tem nenhuma. Também não. Claras e E se as lúcidas. pessoas são lúcidas e detalhadas. Então, lúcidas detalhadas. E aí, o que que você fez para isso? Qual foi o seu motivo para fazer Magia? essa magia, esse ritual? O que que você queria descobrir com ele? Eu tento encontrar quem saber quem trouxe ele para cá, tipo, em que estado. É muita, acho que não sei se é muita Não, coisa. vai falando, vai falando. Você quer saber sobre ele, né? Direito o que Isso. aconteceu? Isso. E se tem alguma ligação com o professor de matemática da escola? E qual é que é a da Catherine nessa história? Que tá tirando nota 10? Beleza. O Void responde: ela estudou. O fato da Catherine tirar nota 10 não necessariamente te surpreende, porque ela tira nota 10 mesmo. A menina é that good. Mas tem alguma outra coisa? É isso especificamente, ou você quer saber se a Catherine tem algum papel no meio disso tudo? Não, eu quero saber se a Catherine tem algum papel nisso tudo, porque a minha nota foi muito próxima da dela, entendeu? E aí o negócio tá muito estranho por causa do professor, não necessariamente por causa dela. Se ele, tipo, tá enrolando ela. Ou se quiser, pode deixar a Catherine de lado, mas assim, eu quero saber se quem trouxe ele pra cá, tipo, qual foi o contexto da situação toda, e se tem alguma ligação com esse professor suspeito da escola. Então, Professor de beleza. matemática Xing Ling. Então, o que acontece com você é o seguinte: você começa a fazer os seus cânticos, né? Ha, de E você abre, né, os olhos no meio disso tudo, pensando se, pô, será que deu certo? Você não tá se sentindo tão diferente. Mas quando você abre os olhos, você tá num cemitério. Você olha para um lado, sabe, vai olhando pro lado. Quando você vai olhar para o outro, em cima de uma lápide, você vê um cara que você nunca viu antes, de terno preto, camisa branca. E ele tá olhando para você, né? E ele: mas o que é que temos aqui? E ele salta, ele tá em pé em cima da lápide, né? Ele tá ajoelhado em cima da lápide. E ele salta pro chão e vem andando na sua direção. Ele fala: parece que a bruxinha está aprendendo uns truques novos. É isso mesmo? Eu ganhei mais uma prega no cu. Aí eu falo assim, Você vê, ele vai chegando esse não perto. é necessariamente tão novo assim. Ele vai chegando e vai colando com você, né? Ele chega muito próximo e começa como se estivesse te farejando. Eu dou uma, tipo, Ele: ah, você tem brincado encolhida. com coisas que não devia, não é? Você tem, sim. Você tem estudado? Não. Não. Ele dá uma cheirada melhor assim, ele: não, não é você. É alguém que está agindo através de você, não é? Alguém que sabe os números. Aí ele dá um passo para trás e fala: quem é que trouxe? Quem é que ajudou você a fazer isso? Como que é o nome do Sr. Miyagi? Shang. Então é isso aí. Você fala pra ele? Sim. Aí você vê que ele olha assim: ah, então aquele velho ainda está fazendo dos seus truques também. Eu vou me lembrar disso. Eu falo assim, eu tô tentando entender exatamente quais truques são esses. Você vê que ele olha, né, pra você e fala: criança, nós ainda não temos um problema, eu e você. Mas nós poderemos ter no futuro, se você continuar a fazer o que está fazendo. Afaste-se disso, vá viver sua vida. Você é nova, não é? Vá sair com rapazes ou moças. Eu vejo muita indecisão no seu coração. Então decida isso, vá viver, viva uma vida longa, tenha filhos ou não, faça o que quiser. Aí ele fala, né, falando isso com um tom meio jocoso, mas ele olha para você mais sério e fala: mas pare de mexer com os números, pare de procurar a Bíblia e se afaste do vampiro. Tem como eu ir embora? Você tenta ir embora e aí ele para você, sabe, mexendo assim o dedo de um lado para ele. Você vem aqui, invade o meu domínio. E agora vai sair assim, sem se Não me chama despedir? de padrinho. Você vê que ele para assim, ele: você tá com cheiro de ervas, floresta. Você deve estar naquela clareira, não é? O mesmo lugar que eu deixei o Victor. É, a gente está tentando entender o que está acontecendo. E ele deve estar lá com você, então. Então, Diga para ele o seguinte. Diga para ele que não foi o corpo dele que queimou. Você tá entendendo? Diga para ele que o que queimou foi a alma dele. A alma que eu posso trazer de volta. A alma que seria esmagada pelo peso dos pecados dele. Os pecados que ele cometeu nos últimos 200 anos. Que tudo o que aconteceu foi só uma amostra. Eu só quero vocês fora disso. Entendido? Entendi. Aí você vê que ele, ele chega mais perto de você, né? E aí ele encosta a mão, a mão direita na boca, né? Ele dá um beijo no dedão. E ele encosta na sua testa fazendo o sinal da cruz, né? E fala, vá com Deus então, minha filha. E você desperta na floresta. E aí? O Victor, você só viu ela fechar o olho e abrir, assim, imediatamente. Ela fechou o olho e abriu. Você até tá achando que, pô, que não rolou nada. Ah, ok. Tô muito menos empolgado. E aí? Muito menos empolgado do que isso. Eu viro pro Victor com essa cara aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. Ok. Eu falo assim, isso nunca tinha acontecido antes. O que é que aconteceu? Eu fui para um outro mundo, aparentemente, e tinha alguém lá me esperando. Como era esse alguém? Então, ele era magrelo, meio alto, com os loiro, cabelos cabelo médio. Dos olhos azuis, e ele tinha um jeito muito estranho de falar. Então, foi esse cara que me jogou aqui. Ele falou alguma coisa para você? Ele me disse um monte de coisas, mas a maioria delas era uma ameaça. É o que ele faz, ele gosta de ameaçar as pessoas e depois queimar as pessoas e depois jogar numa vala. Ele é legal assim. Eu achei que o professor de matemática estava envolvido com ele, mas aparentemente o nosso mestre está agindo independentemente. Sim. Com coisas que ele não deveria mexer. O senhor Shang? Ele mesmo. Interesting. Bom, isso foi tudo? Ok. Eu não sei o que esse cara quer. Mas se ele pode interferir no que você estava fazendo, ele definitivamente é perigoso. Eu estava curioso e um tanto vingativo, sabe? Eu não gosto muito quando as pessoas ateiam fogo no meu corpo e me jogam numa vala. Mas I wonder. Talvez a gente devesse falar com o Sr. Shang. Eu acho que se você for decidir enfrentar esse cara, você tem que estar preparado. Eu não tenho ainda um bom motivo pra enfrentar esse cara. Bom, além da vingança e tudo mais. Mas considerando que ele pode me dar um tapa na cara e me queimar todo e me jogar numa vala, eu preciso de um motivo melhor pra enfrentar esse rapaz. Até agora, tirando o fato de que ele é mais arrogante e babaca do que eu, o que é muito difícil de acontecer por aí, eu não encontrei um motivo razoável pra fazer isso. Mas é bom que a gente fique de olho. Ele vai. Tá, mas... eu não sei se você se lembra, mas tudo isso começou quando a gente estava tentando lembrar o que aconteceu naquela igreja. Talvez eu tenha esquecido por um bom motivo. Eu não sei. Eu só sinto que essa briga é grande demais e que... eu não sei. Eu não estou motivado hoje, sabe? Eu acho que a gente precisa... pensar um pouco melhor sobre o que a gente vai fazer a partir de agora. Com certeza. Aí na hora eu estendo a mão. A Zoe, ela é toda cheia de marra, mas ela ficou um pouco perturbada dessa vez, entendeu? Eu estendo a mão pra ela levantar. Eu levanto. Quando ela pega a minha mão, puxo ela pra perto, eu falo, a gente tem que pensar sobre outras coisas também. Aí eu vou gastar aquela string e oferecer XP pra ver se para que a Zoe me beije. Ixi. Eu vou negar, sinto muito. Ah, tá bom. E pelo motivo de que eu vi toda aquela amelação no corredor, de gente chorando, se abraçando, limpando lágrima e tal. E E como diz o Kais, a gente tem que valorizar. Até que aquele cara tem razão. Eu não vou empurrar ele nem nada, mas eu vou dar uma... Sabe aquela desviada, assim? Sei. Então, Aí vai machucar o ego do Victor, né? Virar e falar, vamos embora. Ah. Então, segunda pessoa que nega um beijo ao Victor, hein? Só ganhar esse ponto por negar o Victor. Né? Tudo bem, meu carro tá pra lá. Eu ajo como se nada tivesse acontecido. Por fora. Beleza. Bom, Caim. Eu. É a noite, você saiu pra dar uma espairecida. Uhum. Onde você tá indo? Eu tô dando uma volta pela cidade, assim, mas por uns lugares mais ermos, mais tranquilos, assim, longe de onde eu posso encontrar pessoas da escola, assim. Realmente tô com ficar. Uhum. Assim. Mas mais pros lados do lago, assim, mas não muito bosque, assim, em volta, né? Bom, você tá andando, né, por essa parte da cidade. E é aquela coisa, assim, numa rua um pouco mais estreita. A Ellie desesperada. Numa rua um pouco mais estreita, você tá passando reto, você dá aquela olhada pra direita. Você vê um vulto. Você vê o vulto que você costumou, que você viu no seu espelho, né? Como se ele tivesse, sabe, você pegando ele, virando um negócio e indo em uma outra direção. Você dá aquela olhada e vê ele seguindo. Eu vou atrás dele. Beleza. Vocês começam esse meio jogo de gato e rato, né? Ele sempre ali virando uma esquina ou desaparecendo mais à frente, te dando sempre um indício, vá por aqui, vá por ali, vá por aqui, vá por ali. E vocês saem dessa... Você sente que você tá andando, né, com isso, e você percebe que ele tá te guiando mais ou menos para subir o mirante. Uhum. Lugar que você tava com a Zoe. Você chega lá... Com a Ellie, perdão. Você chega lá, né, e quando você chega, olha, o local tá vazio. É até um pouco estranho, né, porque nesse horário geralmente tá os carros aí, galera dando uns amassos. Mas o local tá vazio. E você... Beleza, você tá lá. E aí, o que você faz? Eu olho em volta, tem alguma coisa, eu vejo esse vulto novamente, não? Nesse momento, não. Parece que ele te guiou até aí e você tá lá. Eu falo em voz alta, assim, por nada. Eu sei que você tá aí, eu não sei o que você é, mas eu sei que você tá aí. Pareça. Aí você escuta, né, a voz atrás de você, né? Então agora você me reconhece, agora eu existo, garoto. Me vira aqui. E tá lá a figura, daquele jeito. Foi você que me fez fazer aquilo, assim, eu falo. Assim, como... Fui eu que quis lhe ajudar, foi o que você quis dizer agora. Não, não. Que você tem vê que ele... sua ajuda? Você vê que ele olha assim, ele cai. Ela estava lá. Ela era sua, a seu alcance. Ela estava na sua cama. Eu levei ela até lá. Eu fiz o mais difícil para você. E agora, tudo o que você precisava era pedir minha ajuda mais uma vez. E ela era sua ali. Eu mexo assim a cabeça, tipo, não, não, eu não quero a sua ajuda. Ah, você quer. Você quer, você quis a minha ajuda, inclusive. Você só não se lembra. Do que você tá falando? Aí você vê que ele vem andando assim pra você, né? E ele chega, ele vem falando próximo do seu ouvido, né? Ele fala, eu e você, nós temos uma história. Aí ele vai pro outro lado, assim, sai falando num ouvido, aí passa pro outro. Nós temos um acordo. Lembra? E a minha vontade é de falar que não. Mas Quando vai falando assim, eu vou me sentindo paralisado. Assim, se estivesse quase me lembrando de alguma coisa. Ó, toca essa música aqui. E aí ele vai falando, né? Você pediu minha ajuda para salvar, lembra? A promessa? Eu não. Aí ele segura, Começa a hesitar. ele vai se passando a mão assim, os dedos pela sua cabeça, né? E tá falando, vamos, se lembre, você está quase lá, falta muito pouco. Posso escrever alguma coisa? Rola alguma coisa? Pode, pode. Ah, ele vai falando isso assim, a minha visão vai assim, como se escurecendo. E vão vindo flashes, assim, cenas desconexas, até se fixar numa cena. Eu tô correndo, desesperado, assim, por umas ruas, assim, numa cidade antiga, assim, à noite. Ofegante, assim, e falando pra mim mesmo. Eu tenho que encontrar a Agnes, eu tenho que encontrar ela de qualquer jeito, ela tá em perigo. Corro assim, e de repente eu me deparo com aquela garota que eu vi no outro sonho, caída no chão. Eu vou até ela, seguro ela nos meus braços e eu vejo que ela tá morta. E naquele momento eu me desespero. Eu começo a gritar assim: não, não, Agnes, não pode ser. Não acredito, você tem que estar viva, acorda, acorda, pelo amor de Deus. Eu faço qualquer coisa, pelo amor de Deus, acorda. E nesse instante, uma sombra, um vulto aparece atrás de mim. E ela te faz um, te oferece um acordo. Assim, tá dizendo que tem como eu salvar ela? Ela vai acordar, ela vai voltar? Ele fala, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas as almas voltam e você vai ter outra chance. Outra chance? Outras chances. Eu quero outra chance, eu quero todas as chances. Eu tenho que salvar ela disso, não posso deixar que isso aconteça com ela de novo. Eu faço qualquer coisa, eu pago qualquer preço. Aí você vê que ele olha pra você, o sorriso se abre. É claro que paga, garoto. É claro que paga. Você volta para onde você tá, né? E a criatura ainda tá na sua frente falando e se lembrou, garoto? Nós temos um acordo. Lembre, eu estou cumprindo a minha parte. Eu estou dando a garota para você de novo. Meus olhos estão cheios de lágrimas. E você Velho. pediu a minha ajuda, você pediu, você disse que queria, você disse que precisava do poder e que se esse poder viesse do inferno, então que melhor fosse, porque era para lá que você ia mandar seus inimigos. Eu só vou assim, sim, eu começo a chorar, assim. Aí você vê que ele dá um tapinha condescendente, é sempre assim. Eu te encontro, você me nega, eu te relembro, você se relembra da promessa. E nós voltamos à Aceito. nossa parceria de sempre. Como eu pude me esquecer dela? Aí você vê que ele dá aquela... Não se culpe por isso. Você sempre se culpa e nunca dá em nada. O importante é agora, garoto. Eu estou aqui para te ajudar. E essa menina corre perigo. Mas ela é... Se não ela, quem mais? Eu não sei, não... Ela corre perigo. Ela se envolve cada vez mais com aquele cara, Victor. Quando ele fala o nome do Victor, assim, é um nome que todos esses anos eu... Sabe, todos esses anos, todo esse tempo... É só o nome do cara chato da escola. Talvez, esse nome parece me lembrar mais alguém, uma outra pessoa. Aí você vê que ele dá uma mexida assim de mão, ele... Não, não, não pense nisso agora, garoto. Concentre-se no que eu estou dizendo. Ele parece querendo desviar você desse curso. E aí ele fala, né? Esse cara é um perigo pra ela. Ela está muito melhor com você conosco. Eu posso protegê-la também. E ele não é a única ameaça pra ela. Pergunte pra ela. Pergunte se ela encontrou uma outra pessoa. Um homem... de terno preto. E o que ela sentiu? Nessa hora, eu viro as costas pra tudo e saio correndo. Aí, você vai correndo, né? E nesse tempo ele olha pra você e fala é o recomeço de uma bela amizade. Beleza. Corta. Onde que cada um tá nesse momento? Estou em casa. Eu acho que eu tô só no carro levando a Zoe pra casa. Naquele beleza. Awkward silence. Beleza, beleza. E o Caim? A gente tá chocado. Eu tá. tô. Tá bem. Eu. Com essa cidade, eu paro assim e. E mando uma mensagem pra ele, assim. Uma mensagem pra ele? Onde você tá? E aí, Ellie? Eu preciso falar com você. É urgente. Respondo. Por quê? Sim. Tem uma coisa importante que eu preciso falar pra você. E eu tenho uma pergunta também. Um cara de terno foi falar com você? Ela demora um tempo pra responder. Fica pensando. E responde, como você eu sabe. Eu mando. Não importa. Esse cara é perigoso. Perigoso como? Eu paro, assim, eu fico... Porque, na verdade, eu não sei. Você não faz a menor ideia. Mandou mensagem. Ele falou de você. De mim? E daí manda na outra mensagem. E do Victor. Do Victor? O que que ele falou? Falou na mensagem. Ele pareceu saber o que aconteceu outro dia. Eu demoro, respondeu. Eu preciso conversar com você sobre isso também. Respondo, eu não sei se quero conversar com você agora. Eu entendo se você não quiser olhar na minha cara, mas... Acredita em mim, fica longe desse cara. Respondo, estou tentando. Se precisar de ajuda, você pode chamar. Ela não responde essa mensagem. Beleza. Então é isso, cada um vai dormir? Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Aqueles que podem, aqueles que tentam e conseguem, né? Bom, de qualquer forma, a noite... Acho que ninguém vai dormir essa noite. A noite passa para aqueles que conseguem, né? E, bom, dia seguinte, todos vão acabam indo para a escola. E vocês, bom, vocês vão chegando mais ou menos ao mesmo tempo, né? E vocês percebem que tem uma agitação ali na frente da escola. Tem uns carros de polícia parados e tal. E vocês vão chegando, né? Vocês vão chegando a Ellie, Zoe e Caim. Vão chegando mais ou menos ao mesmo tempo a pé. E vocês estão vendo isso e escutando, né? O pessoal tá, pô, o que será que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa, tal? O que será que aconteceu? E tá esse blá blá blá. E você chega, Victor. Você vai chegando de carro, né? Junta com tudo isso. As pessoas, os policiais que estão lá, eles parecem estar procurando alguém. De repente eles dão um toque, né, no rádio e apontam da sua direção, Victor, e na sua direção, Zoe. Os policiais vêm até você, né, e vão chegando, né, sabe, chegando próximo dos dois, né. Vocês estão mais ou menos no mesmo local. E tá vindo pra junto de vocês, né? Tá vindo três, quatro policiais e a xerife, Carla, junto. E a xerife chega e fala, Victor, policiais, prendam esses dois. Apontando pra vocês. Victor, Zoe, vocês são acusados da morte de Rob Stevenson. Quem? Do hobby. Não, essa foi a reação do Victor. É aquele momento. Ele fala isso, os policiais vão virando vocês pra trás, colocando algemas, e a gente encerra a sessão aqui. É, gente. Ai, ai, viu? Cenas do próximo capítulo. Pera aí. Música tema pra esse. Eu nem sei, gente. Eu também tô pensando aqui, cara. Calma, deixa a música, ó. Vou passar a música. Deixa a música rolar um trechinho. E aí, quando sentir que veio a inspiração, mete bronca. Posso mandar? Peraí, que a minha. Aí, começou agora, pode mandar. Ah, tá. A sua primeira ou não? Como é que é? Não, não. Pode começar. Minha música tava esperando começar. Vai. Ah, tá. Então O Victor está tá naquela salinha de cadeia, né? É aquela cela de cadeia interior, sabe? E aí alguém abre, o guarda abre a porta e fala: Victor, pagaram sua fiança. E quando eu falo: quê? Como? E quando eu saio, eu só vejo uma silhueta e falo: ah, oi, mãe. Beleza, peraí. Oi, mãe. E aí, quem mais? A Zoe também tá, tipo, numa sala de espera, tipo, na cela da prisão, e aí, tipo, o pai dela olhando, e ela, tipo, com aquela cara, tipo, cabeça baixa, e tipo, fiz merda. A Ellie abrindo a porta e o Gabriel falando assim: vim pra primeira aula. Certo. O Gabriel falando: você conhece o Pi? Caindo. Tá de noite na cadeia, assim, eu tô meio que nas sombras, assim, do lado de fora da sala da Zoe. Eu falo: vim tirar você daqui. Ó, agora é você, hein? Hã? Essa foi boa. Ok. A minha é a Zoe dando um tapa na cara do Victor, falando: quem você pensa que é pra brincar com a vida dos outros assim?